そういうことまあ嘘よりスパッチのはいいうざいピシミシトラEra cana stra rea, a cana stra rea, a cana stra rea.Sobre o pano verde, o medo bate nos portões, nos portões, e acelera os corações igual ao meu. Você não tem uma hora que também não vem. Eu sei que o fim é sempre mais.Se lembrar